senta aí. Tava na hora já da gente conversar. Quero dizer, eu bem que quis, mas na verdade nem sabia o que falar. Pra começar, quero dizer que não me culpo por não ter sido melhor. Melhor que o quê? Também não sei. Pra ser sincero, eu não sei nem por onde começar. Veja você, quanto clichê. A gente usa pra evitar de acertar. E mesmo assim, a gente diz o que no fundo tava louco pra entregar. Yeah.